A gente vai falar do nosso tema proposto. E é claro que sempre, todas as situações evangélicas, elas encontram respaldo no nosso dia a dia, né? Em tudo aquilo que acontece ao nosso redor, acontece conosco. Porque o evangelho, ele precisa ser trazido para dentro de nós, para a gente poder compreender o que é essa vida que a gente vai passando e que muitas vezes nós só enxergamos a questão da dificuldade, né? A questão da tragédia. O título de hoje é Sede Perfeitos, que é o capítulo 17. Lembrando que a cada mês a gente vai pegando um tema de cada capítulo na ordem em que eles vão dentro do Evangelho Espírita. E ele nos pede, é uma frase de Jesus esse título, né? Ele nos pede a cada um para que a gente consiga ou tente ser perfeito como Deus. A gente sabe que como Deus a gente não vai ser, porque senão seríamos deuses. Mas dentro da nossa capacidade, dentro do nosso meio, a gente pode progredir sim e muito. E é isso que ele nos pede, porque ele não nos pede para a gente fazer coisas que a gente não conseguiria, apenas para a gente dar um passo a mais naquilo que nós temos sim possibilidade, temos exemplos ao nosso redor que já passaram. É um trechinho bem curto do Evangelho de São Mateus em que ele diz: amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E ele continua, ele emenda depois: porque se não amais, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Todos os dias nós vemos coisas ao nosso redor e nós apontamos, né, fazendo julgamentos, dizendo aquele lá é ruim, aquele lá é bandido, aquele é isso, aquele é aquilo. Só que esses, eles, assim como nós, eles também amam os seus. Às vezes, talvez, até mais. Então, é o que ele nos coloca. O que a gente consegue ser melhor do que aquele que a gente acha que é ruim, se a gente não faz nada melhor do que aquele? A gente não consegue ir além dessa mesma situação e ainda consegue apontar o dedo sobre os erros dos outros. Ele até cita pessoas daquela época para dizer isso que eu falei, né? Dos maus. Então ele nos incita a nos melhorarmos dentro dessa nossa capacidade. E esse capítulo, ele é muito interessante, porque ele nos fala de várias, como subtítulos, várias questões. Uma delas, que é o segundo, ele fala sobre o homem de bem e dá as características do que é ser um homem de bem no nosso mundo, em que a gente sabe, em que as coisas são tão difíceis. E aí ele dá uma série de características. Entre todas essas, ele diz que o homem de bem, ele é de bem, porque ele consegue praticar essa lei para todos. Ele não julga, ele não mede, ele não adia. Lá no, quando Jesus reduziu os mandamentos em apenas 2, e ele disse para que nós fizéssemos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, ali está resumido muita coisa. Se a gente conseguisse fazer em alguns momentos da nossa vida, colocar em prática isso, já seria uma grande diferença para nós. Porque nós nos transformaríamos em alguém melhor do que nós somos. E um ponto interessante nisso é que nós precisamos perceber que precisamos melhorar. Quando a gente faz um julgamento, a gente se tapa, se esconde nos acontecimentos. É como se não existíssemos, ou pior ainda, se fôssemos corretos, se fôssemos bons, no sentido da palavra. E nesse pensamento, que muitas vezes não é nem consciente, é uma maneira muito automática de se fazer as coisas, nós não percebemos que a gente precisa mudar, que nós estamos errados. Porque a gente não consegue colocar em prática nada dessas coisas, ou muito pouco, né? Então, para conseguir trabalhar isso, precisa primeiro se dar conta dessas questões. Precisamos perceber que a única coisa que eu tenho que fazer é olhar e trabalhar essa minha questão. Dentro desse título ainda, ele diz: em todas as circunstâncias, a caridade é o guia desse homem de bem. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras más, ou que fere alguém pelo orgulho ou pelo desdém, causa inquietação e contrariedade, e que através dessa prática ele evita e leva, na verdade, o amor ao próximo. Então, é necessário muito que nós consigamos nos acalmar para que possa se elevar dentro de nós as questões mais virtuosas, ou pelo menos a ideia da virtude, ela consiga vir à tona. Num outro subtítulo, ele fala sobre o dever. E ele faz uma separação. O dever, que ele cita aqui, não é o dever das nossas atividades, das nossas tarefas, mas o dever moral. E ele compara até o dever moral como a aplicação do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o dever moral, lá naquele homem de bem, nada mais é do que colocar em prática todas as circunstâncias que a vida nos propõe. Conseguir executar, né, tudo aquilo que nos é oferecido. E aí entra o dever moral. Porque quanto mais nós vamos ampliando a nossa consciência acerca dos acontecimentos, mais a gente vai se dando conta quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Então, quem é que vai nos julgar? A própria consciência. Quem é que vai ser o primeiro beneficiado? O próprio, porque está conseguindo tirar de si toda essa... Nós estamos impregnados, né, materialmente. Nós temos que deixar com que isso não fique tão opressivo em nós. E ele pergunta: mas como que a gente sabe quando colocar em prática esse dever moral? Onde que ele começa? Porque a gente muitas vezes não percebe no nosso modo de viver. A gente meio que tapa os olhos sobre as situações. Então, aonde que inicia a questão desse dever? E a resposta é sempre a mesma: é no outro. Quando existe uma necessidade, ali o dever está te chamando. E eu disse no começo que a interpretação do Evangelho, ela se encaixa no nosso dia a dia, né? E hoje nós estamos, mais uma vez, vendo muita necessidade. Ah, de que forma que a gente pode ajudar? Não sei. Mas cada um vai encontrar uma forma. Cada um vai encontrar uma forma através de uma mobilização, através de uma mentalização, através de uma emanação. Existem muitas maneiras. Mas que elas sejam todas verdadeiras, sinceras. Às vezes em coisas muito simples, né? Como a própria questão daquilo que é comum a todos. Dos recursos, sejam eles naturais, que são comuns, a forma de utilizar isso. Porque muitas vezes nós criamos um problema futuro através de uma falta de visão das coisas. Então, quando dá essas chuvaradas e que desce muita coisa, muito lixo vem à tona. Muito lixo é arrastado, lixo depositado em locais indevidos. Ah, mas a gente não faz isso. Tá bom. Mas uma palavra, às vezes, para quem pode estar fazendo ou para quem não está se dando conta de que está fazendo, ajuda, né? Nesse mundo a gente está mesclado, o que sabe mais, o que sabe menos, e todos se ajudam mutuamente. E se não for assim, a gente não vai para frente juntos. E nós precisamos, como humanidade, fazer essa trajetória juntos, para aprendermos e para evoluirmos.